primeiro ponto achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem isso mesmo trauma, responde. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Val do Sousa. Esta semana, para não variar, cá estamos, vamos desde já dar-lhe o e-mail e também o nosso site, que pode visitar, bem como a página do Facebook, o nosso site bolanaarea.pt.vu. bolanaarea.pt.vu, o e-mail bolanaarea@gmail.com e a página do Facebook em facebook.com/bolaareajornalfm. É este o Facebook, Bola Área Jornal FM, é por aí que poderá pesquisar. Vamos dar desde já as boas-vindas ao nosso exclusivo comentador de hoje, o Daniel Barbosa, o Rui Fernandes e o Marcelo Dias, por razões diferentes não puderam estar presentes cá hoje. Boa tarde, Daniel. Vamos começar por dar os resultados aos nossos ouvintes desta jornada número 4. O Moreirense 0, Vitória de Guimarães 1, Porto 4, Beira-Mar 0, Vitória de Setúbal 1, Olhanense 0, Nacional 3, Paços de Ferreira 3, Braga 4, Rio Ave 1, Académica 2, Benfica 2, Estoril bateu a equipa do Marítimo e o Sporting venceu o Gil Vicente por 2-1. São os resultados da jornada 4. Jornada 4 que tem então a surpresa, o empate do Benfica frente à Briosa. Podemos começar não por esse jogo, mas pelo jogo de ontem, o jogo do Sporting. O Sporting que esteve a perder por 1-0, conseguiu dar a volta ao resultado e Ricardo Sá Pinto era um treinador satisfeito. Sou um treinador feliz, principalmente porque hoje merecemos a recompensa que há muito nos estava a fugir. Ainda por cima nas circunstâncias que foram, portanto, jogamos com a alma, sportinguista, com a alma que temos que estar em todos os jogos, mesmo perante enormes adversidades, como aconteceram hoje. E mais uma vez, criamos imensas oportunidades. Podia ter sido um jogo de certa forma mais estável emocionalmente, com outro controle de jogo, com outra tranquilidade, mas fomos outra vez injustiçados por um golo. Se tiveram um remate em 60 minutos, tiveram um remate e um remate que deu golo. Portanto, se for preciso, estes jogadores vão buscar a força onde não sabem. Hoje demonstraram que estão unidos, que estão fortes, que respeitam o clube, que vão dar a alma por este clube. E portanto é esta forma de estar perante todas as adversidades. Nós não podemos nunca baixar a guarda. Agora, foi um passo importante que esta equipa já merecia, e agora temos que continuar, não é? Temos que continuar a acreditar em ganhar o próximo jogo, como sempre falamos, e é este o caminho, é o caminho que eles merecem, é o caminho que o clube merece. E particularmente os nossos adeptos, que também foram extraordinários hoje, apoiaram hoje e sempre. Aquela tristeza que aparece é normal, há pessoas tristes que querem o Sporting a ganhar, e isso emocionalmente toca. E hoje mereceram também, e para eles também, a nossa vitória. Ricardo Sá Pinto, então um treinador satisfeito e um treinador feliz após esta primeira vitória na Primeira Liga, uma vitória que parecia difícil, Daniel. Pois, o Sporting entrou a perder e acho que o Sporting entrou entrou com um bocado reticente, porque o lugar de Sapinto está um bocado em causa, está posto em causa. Esta semana foi muito difícil para o Sporting depois do empate na Liga Europa. Como eu disse anteriormente, o Sporting entrou um bocado reticente e sofreu logo o golo aos 7 minutos, e a partir daí só deu Sporting. A primeira vez que o Luís Carlos foi à baliza, um lance um bocado caricato, o Luís Carlos foi à baliza de Sporting e marcou o golo. A partir daí só deu Sporting quase todo o jogo, e o Sporting só conseguiu mesmo empatar o jogo aos 75 por intermédio de Capel. Mas eu acho que o resultado é justo. O Sporting jogou bem, e ainda bem que é para o futebol português, que é bom isso, porque corrida a dois não é bonito, e precisamos de mais Sporting para o campeonato ficar mais animado. Vamos também mais à frente ter a oportunidade de falar da questão de Sapinto, essa situação até por causa das capas dos jornais do passado sábado, mas vamos deixar essa questão de Sapinto mais para daqui a pouco. Essa vitória do Sporting em frente ao Gil Vicente dá aos Leões 5 pontos. Agora a equipa do Gil Vicente fica com os mesmos 3 que tinha à partida para esta jornada 4. Saltando então dessa vitória do Sporting em Alvalade para o empate do Benfica em casa da Académica, 2-2 foi o resultado final. Jorge Jesus explicou a perda dos 2 pontos com a arbitragem de Carlos Xistra. O que se passou hoje aqui foi uma vergonha, não é? Duas penalidades, que uma fora da área do Maxi, a outra do Garay, era falta, se fosse no basquetebol era falta ofensiva. Portanto, aquilo que eu tenho para comentar é que deveríamos sair daqui porque jogámos para isso, jogámos o suficiente para sairmos daqui com 3, 4 golos em relação às oportunidades que tivemos. Agora, o que nos condicionou exatamente foi isso. Jorge Jesus, bastante crítico com a arbitragem de Carlos Xistra, e claramente a dizer que o Benfica só não conseguiu um resultado melhor por culpa deste Xistrema, que até foi, acabou por ser uma situação que já houve declarações até mesmo do vice-presidente do Benfica a dizer, Daniel, que o sistema, por assim dizer, já estaria montado. Pois, Jorge Jesus tem um hábito de, quando as coisas não lhe correm muito bem, falar sempre ou no árbitro ou outra coisa qualquer. Não, raramente assume as culpas, e isso é um bocado feio por parte dele, porque ele jogou, o Benfica jogou 40 minutos com mais um jogador em campo e poderia perfeitamente ter dado a volta ao resultado, porque o Benfica assumiu bem o jogo, jogou melhor que a Académica, mas a finalização pecou um pouco. Eu acho que Jesus devia refletir um pouco antes de falar. Ele vem a falar em basquetebol e tudo. Ele devia pensar e pôr a equipa a jogar um pouco mais de futebol. O Benfica, recebe... que, Daniel, e permite-me este à parte, logo nos primeiros minutos envia tem duas bolas nos postes, uma na trave e depois uma no poste, e nos primeiros 15 minutos tem 3 claras e sobrando as oportunidades de abrir o ativo. Pois, mas as bolas no poste e na barra não contam, só contam para a estatística, e o Benfica falhou, e depois as coisas não lhe correram bem, e eu acho que o Benfica deve culpar-se a si próprio e não o árbitro, como é costume. Mas fazendo até um pouco a análise da questão dos lances mais polémicos desta partida, não sei se queres e se tens uma opinião formada sobre cada um dos lances, quanto às grandes penalidades? Eu acho que as grandes penalidades são bem assinaladas. Acho que o árbitro não teve muito mal, eu acho que errou para os dois lados, e não acho que seja por aí que o Benfica não ganhou o jogo. A questão da ausência de Luizão, de Witzel, de Javi Garcia, acabou por ser bem comentada por Jorge Jesus. Sim, mas o Benfica, os jogadores que ficaram, para a saída de Witzel e de Rabi Garcia, não têm aquela qualidade e não têm aquelas rotinas de jogo, e o Benfica tem-se ressentido nisso. E com essa situação, obviamente, o Benfica terá que continuar a trabalhar treino após treino para melhorar, obviamente, ao longo do tempo. Desse empate do Benfica na Briosa, recordo então que foi uma partida onde foram assinaladas três grandes penalidades, uma expulsão, um jogo com muita controvérsia e que ainda à partida ainda deverá dar muito que falar ao longo das próximas semanas. Dos jogos dos três grandes, falta apenas falarmos da vitória do Teu Porto, que Daniel venceu o Beira-Mar por 4-0, uma vitória tranquila dos azuis e brancos. Vamos começar por recordar precisamente as declarações de Vítor Pereira no final da partida, que falou de um Porto que marcou 4, um Porto que vai continuar a marcar, um Porto com muitas ausências, diz Vítor Pereira. A equipa vai continuar, a equipa tem muitos jogadores com talento, a equipa vai continuar a produzir oportunidades de golo e a fazer golos. Depois fizemos 4, podíamos ter feito mais um ou outro, mas também seria demasiado pesado para um Beira-Mar que trabalhou muito e que esteve sempre organizado e que foi adiando os nossos golos e o volumar do resultado. Mas a equipa vai continuar, de certeza absoluta, a encontrar dinâmicas próprias. Sem o Hulk, hoje sem o Hulk, hoje sem o Otamendi, hoje sem o Lúcio, hoje sem o Fernando. Vitória do Porto, 4-0 sobre o Beira-Mar, um Porto que fez várias alterações em relação àquilo que é habitual. Por exemplo, Miguel Lopes acabou por ser substituído por Danilo. E depois, claro, algumas alterações forçadas, como foi o caso de Luxo, Fernando, e, portanto, um treinador do Porto que teve a oportunidade de fazer também várias experiências ao longo da partida. Exatamente, Ricardo. Eu estava um pouco expectante com este jogo, porque sem Luxo a equipa não é a mesma. O Luxo dá outra dinâmica à equipa, mais ofensiva, e, no fundo, até dá, eu acho que dá mais confiança ao Futebol Clube Porto. Uma coisa que eu não compreendi muito bem é que na Liga dos Campeões jogou Miguel Lopes, na Liga jogou Danilo. Achei uma opção técnica um bocado esquisita. Eu acho que não foram por questões físicas. Mas se fosses treinador do Futebol Clube do Porto, amanhã quem é que seria o jogador lateral direito, o teu lateral direito? Pois, aí é que é um bocado complicado, porque eu acho que os dois, tanto Miguel Lopes como Danilo, nos dois jogos estiveram impecáveis e teria, acho que fazia alternado, porque eles dois estão a dar conta do recado, e eu acho que Vítor Pereira, esse lugar, talvez durante a época vai ter um bocado de dor de cabeça, porque os dois jogadores estão em boa forma. O Futebol Clube do Porto jogou sem Otamendi e Mangalá. Ainda faltam muitas rotinas de jogo. Acho que Mangalá está muito faltoso. Acho que o treinador deve experimentar Mangalá a jogar mais vezes na Liga Nacional, a ver se Mangalá ganha rotinas e talvez seja menos faltoso. Eu gosto mais de Mangalá só por uma coisa: eu acho que ele é muito mais rápido que Otamendi e recupera muito melhor as bolas. Defour tem dado conta do recado. Gostei de Defour nos dois jogos. Não é Fernando. O Fernando é o jogador que eu mais aprecio no Futebol Clube do Porto neste momento. É um jogador fenomenal. Está sempre em grande forma. E eu acho que a equipa joga com mais confiança com o Fernando. E depois gostei muito de ver o Vítor Pereira a fazer substituições. Acho que Iturbe deixou boas indicações de um grande jogador de classe mundial para o futuro. O Castro também jogou bem. Eu acho que todos estiveram bem neste jogo. Achei impecável, gostei mesmo muito. Entraram todos muito bem, porque o Beira-Mar jogou sempre muito recolhido e o Futebol Clube do Porto não se enervou como costuma fazê-lo lá em casa. Achei que foi um jogo bem conseguido. Achei que o treinador fez boas opções e boas substituições, e eu acho que a equipa jogou toda muito bem. Fazendo já aqui um golpe face com aquilo que foi o jogo também da passada terça-feira para a Liga dos Campeões, e até aproveitando para fazer essa, também essa análise àquilo que foram os jogos da semana do ponto de vista de Europa, o Porto venceu a equipa do Dinamo Zagreb por 2-0, o Porto que soube encontrar esse Dinamo. Lucho González, o capitão, foi ele quem abriu o ativo numa partida em que o Porto até não estava com muitas facilidades, e precisamente logo no lance a seguir àquele falhanço incrível de Jackson Martínez. Pois, foi um jogo um pouco complicado. Eu acho que o Futebol do Porto entrou um bocado com medo. O Dinamo não é uma equipa fenomenal. Eu acho que é uma equipa, até se jogasse no nosso campeonato, era uma equipa de meio de tabela. Eu acho que eles, a jogarem em casa, jogaram sempre muito recolhidos e procuraram sempre o contra-ataque. O Futebol Clube do Porto não pressionou muito, ficou muito expectante, e eu acho que o Futebol Clube do Porto poderia ter feito melhor. Mas o que conta é a vitória, os 3 pontos, e eu acho que o Futebol Clube do Porto tem bem encaminhado para seguir na fase de grupos. Martínez continua a merecer a tua confiança mesmo depois daquele lance? Pois, é certo que ele já marcou o golo já neste sábado, um golo de belo efeito frente ao Beira-Mar. Pois, redimiu-se, mas na Liga dos Campeões todas as oportunidades contam, e eu acho que não se pode falhar assim. Eu acho que Martínez ainda tem muito para um longo percurso a percorrer. É um bom atacante e espero que ele melhore a sua pontaria e que dê muitos golos ao Futebol Clube do Porto. Há também uma outra questão que não podemos deixar de lado, James Rodríguez a 10. Pois, James Rodríguez a 10, a equipa fica completamente formatada. Eu acho que o James é aquela posição a dele, só que o Vítor Pereira não consegue encaixá-lo na equipa com luxo. Eu até tive a oportunidade de questionar o próprio Vítor Pereira na sala de imprensa no Dragão, após essa vitória frente ao Beira-Mar, sobre esta questão de James Rodríguez. Não tenho aqui neste preciso momento o áudio disponível, mas, e citando Vítor Pereira, ele disse que James a 10, James não gosta ou não está dotado de uma boa capacidade defensiva, e portanto o meio-campo do Porto iria perder mais com isso. Ele prefere um James a ir de uma das alas para o meio. Pois, o James Rodríguez a jogar a 10 pode ser com equipas pequenas. Eu acho que em casa é perfeitamente possível jogar e poupar um pouco o luxo. Quando joga, eu acho que ele pode meter o James a 10, porque em casa somos muito mais ofensivos. As equipas vêm jogar ao Dragão com muito mais jogadores atrás da linha de meio campo, e eu acho que James em casa pode ser um número 10. Fora é um pouco mais complicado, porque James não defende tão bem como o Luxo, e ainda não está bem formatado para defender nessa posição. Muito bem, e falando então, já estávamos a falar do Porto na Liga dos Campeões, o Porto que faz parte do Grupo A. Nesse Grupo A tivemos os resultados: Dinamo de Kiev perdeu com o PSG por 4-1, o Porto bateu o Dinamo de Zagreb por 2-0, assim é que é, e portanto ao final da primeira jornada, Paris Saint-Germain e Futebol Clube do Porto lideram com 3 pontos, o Dinamo de Zagreb e o Dinamo de Kiev têm ambos 0 pontos. Fazendo depois a passagem para o Grupo B, Schalke 04 e Arsenal lideram com 3 pontos. Depois, no Grupo C, Málaga 3 pontos, Anderlecht e Milan 1 e Zenit 0. Surpreendente aqui a derrota do Zenit por 3-0 frente ao Málaga. Passando para o Grupo D, liderança do Real Madrid e do Borussia de Dortmund com 3 pontos cada, Manchester City e Ajax 0 pontos. No Grupo E, lidera o grupo o Shakhtar Donetsk com 3 pontos, Juventus e Chelsea têm 1 e o Nordisland tem 0. Grupo F, Bate Borisov 3, Bayern de Munique 3 também pontos, obviamente, o Valencia e Lille não têm qualquer ponto. E depois chegamos aqui ao grupo do Benfica, Grupo G, Barcelona lidera com 3 pontos, Benfica 1, Celtic 1 e o Spartak de Moscovo tem 0 pontos. Uma vitória do Barcelona complicada em casa frente ao Spartak de Moscovo, mas Daniel, há que pensar que este empate do Benfica em Glasgow poderá até não ser um resultado assim tão positivo, se pensarmos que o Spartak mostrou tantas dificuldades, ou melhor, colocou tantas dificuldades ao Barcelona que provavelmente também poderá ir conseguir um resultado melhor a Glasgow. Pois, o Benfica deveria ter ganho ao Celtic, só que o Celtic, jogar em Glasgow frente ao Celtic é sempre muito difícil. Recordo que só o Barcelona lá ganhou 3-1, se não estou em erro, em 2009. É um campo sempre muito difícil. Não é que a equipa do Celtic seja uma grande equipa, mas com a pressão dos adeptos a jogar em casa, costuma-se dizer que o Celtic manda lá. E o Benfica encontrou muitas dificuldades, mas no fundo eu acho que o Benfica poderia ter ganho e era o resultado mais justo, mas não conseguiu ganhar. Vai ser um grupo difícil. Eu acho que o Benfica vai ter algumas dificuldades se não fizer um bom resultado agora frente ao Barcelona em casa. Exatamente, jogo no próximo dia 2 de outubro, mas que nós na próxima semana vamos ter a oportunidade de lançar. Ainda tivemos o grupo H, com o Cluj a vir bater o Braga em Braga por 2-0 e o Manchester United a vencer por 1-0 o Galatasaray. Portanto, isto dá Cluj e Manchester United com 3 pontos a liderar o grupo e Galatasaray e Braga com 0 pontos. Vamos fazer a ponte precisamente da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Liga Europa é essa, Daniel, que trouxe um Sporting 0, Basileia 0, um empate do Marítimo em casa 0-0 com o Newcastle e uma derrota da Académica 3-1 fora de casa frente ao Vitória Pilsen. Uma semana europeia que não trouxe lá muito bons resultados no que diz respeito à Liga Europa. É certo que o empate do Marítimo 0-0 frente ao Newcastle poderá ser dos 3 resultados das equipas portuguesas que estiveram, que marcaram presença na Liga Europa, o resultado menos negativo, digamos assim. Sim, dado o tamanho e o orçamento da equipa do Newcastle para a equipa do Marítimo, é um grande resultado, apesar de ser em casa. O Marítimo conseguiu um ponto e é bom para o futebol português. O Sporting não é um resultado tão bom. Eu acho que eu vi o jogo e achei que o Sporting podia ter feito mais. Eu acho que o Sporting fica muito reticente. O Sporting precisa de tranquilidade e é coisa que não tem tido nos últimos tempos. Se toda a gente fala, de membros de direção, membros de antiga direção, falam muito, mas não encontram a solução. Todos falam, mas não encontram a solução para os problemas do Sporting, e eu acho que isso destabiliza um bocado a equipa. E acho que Sapinto às vezes fala como treinador, como antigo jogador, como adepto, como dirigente. Eu acho que Sapinto está a dar peito às balas e eu acho que isso deita um bocado a equipa abaixo. Foi precisamente Sapinto que, antes mesmo da conferência de imprensa, da divisão do jogo de ontem frente à equipa do Gil Vicente, que veio responder às capas dos jornais de sábado, que todas elas capas dos jornais desportivos, para sintonizar, para ajudar os ouvintes a perceber, que davam todas elas como certa a saída de Sapinto. Sapinto por um fio, Sapinto à beira da saída, eram algo deste género as capas dos jornais. Ricardo Sapinto, que poderá ter segurado o lugar com a vitória de ontem frente ao Gil Vicente, Daniel? Sim, por enquanto segura, não é? Seguramente os adeptos ficaram um pouco mais contentes. Sapinto veio a confrontar toda a gente. Eu acho que ele, na conferência de imprensa, devia ter ao lado um membro da estrutura dirigente de Sporting e não teve, a defendê-lo. Ninguém veio dizer que se ele empatasse ou perdesse que tinha lugar. Eu acho que isso é muito mau. E a equipa ontem sentiu nos primeiros minutos isso, sentiu a pressão. Eu acho que a estrutura de Sporting devia de apoiar Sapinto a ver se as coisas levam outro rumo. Vamos então ver o que é que rumo, esse é que vai tomar o Sporting. O Sporting que na próxima jornada defronta a equipa do Estoril, depois terá jogo para a Liga Europa e de seguida visita o Estádio do Dragão, calendário que poderá ditar então o destino de Ricardo Sá Pinto à frente da equipa do Sporting. Deixando esse dossiê Sporting, esse dossiê Ricardo Sá Pinto, e passando para o dossiê Benfica, vamos recordar as declarações do presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, que falou quanto às contas do Benfica, contas do Benfica que foram comunicadas à CMVM na passada quarta-feira, vai amanhã fazer uma semana, 15 minutos praticamente antes do arranque da partida do Benfica em Glasgow, e o presidente encarnado Luís Filipe Vieira, quando neste caso não da inauguração, mas da festa de remodelação de uma das casas de Benfica, diz que o seu Benfica vai continuar a vender jogadores, pois só assim poderá consolidar as suas contas. É claro que temos que vender. Vamos ter de continuar a vender. Vender, comprar menos e formar mais. Vender e baixar a massa salarial, mesmo que isto signifique ao perder ou sacrificar alguma competitividade. Que fique bem claro, temos de garantir a nossa sustentabilidade, temos de competir e ganhar com o talento, a entrega e o empenho dos que cá ficam e confiar na capacidade do nosso treinador. Quero dar os parabéns e sinceramente àqueles clubes que apresentando prejuízos milionários em anos consecutivos conseguem resistir a vender jogadores, seguramente que devem ter encontrado uma forma mágica. Mas a magia, e acreditem, já tivemos magia no nosso clube, como sabem, é por ilusão. Quando acordarem, pode ser tarde demais. E isso, garanto-vos, não vai acontecer com o nosso Benfica. Luís Filipe Vieira, então, a dizer que vai ter que reformular as contas do Benfica, contas do Benfica que dão um passivo total acumulado, quer da SAD e do clube, que não são lá muito positivos, mas Daniel, ainda assim, um presidente que está claramente em pré-campanha eleitoral, as eleições do Benfica estão à porta e, portanto, a falar de uma forma mais democrática, o país está em crise e, portanto, há que reduzir custos. Luís Filipe Vieira, que não deixa, ainda assim, não perde a oportunidade de fazer aqui um ataque direto, claramente, ao Sporting. Pois, eu acho engraçado, não há o melhor discurso de eleições de Luís Filipe Vieira. Acho mesmo engraçado falar agora, depois destes anos todos que ele está à frente do clube, falar em poupança de salários e ter de vender e essas coisas todas. O Benfica, o último ano, aumentou em 60 milhões a SAD e o clube o déficit, e caixando no total agora de 539,5 milhões de euros, uma coisa colossal. É certo que depois também tens que retirar aí os ativos que o clube tem, e portanto fica com um total de, neste caso, do déficit a rondar os cerca de 115 milhões, não tenho aqui os números precisos. É certo que do ponto de vista económico poderá dizer-se que estará em falência técnica, é certo, mas na indústria futebolística estas coisas não são levadas assim tão à letra. Pois, na indústria futebolística liga-se mais aos resultados que propriamente à tesouraria. Eu falo do Benfica, mas também podia falar do Porto e do Sporting. O caso do Sporting é um bocado mais difícil, porque eu não vejo no plantel de Sporting um jogador que tenha um ativo assim muito valioso, e o Futebol Clube do Porto e o Benfica poderão ter a curto prazo jogadores que sejam vendidos a bons preços. Poderia dizer o Benfica, por exemplo, o Garay, eu acho que é um jogador que tem mercado. o próprio Aimar, pouca coisa, pouco pode-se vender mais barato, mas é um jogador que tem mercado, toda a gente. Sim, o Gaetan, Nolito, são jogadores que... Não, acho que Nolito nem tanto, mas eu acho que o Gaetan é um excelente jogador. Pena, eu acho que o Gaetan só joga praticamente para a Liga dos Campeões. E, mas o Futebol Clube do Porto também tem jogadores, excelentes jogadores. Fernando, o Maicon, acho que vai dar muito dinheiro ao Futebol Clube do Porto. Mas os clubes, eu acho que não se podem olhar só isso. Eu acho que os clubes devem descer a massa salarial, porque estamos num país em muitas dificuldades, e eu acho que deve-se descer a massa salarial e apostar mais em jogadores da formação. Eu sei que é difícil, mas é assim, também às vezes vai-se buscar jogadores ao estrangeiro por 5 e 6 milhões de euros, jogadores que bem rotulados de craques, e chegam aqui, eu acho que têm muito menos qualidade que os jogadores portugueses da formação do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, dou o exemplo de Castro, é um ótimo jogador, está no plantel. Se calhar às vezes o Porto vai buscar argentinos com 7 ou 8 milhões de euros com menor qualidade e não se conseguem nem adaptar. Eu acho que o futebol português tem de olhar para os seus jovens e tem de apostar nos seus jovens. Ou seja, em certa medida acabas por concordar com as declarações de Luís Filipe Vieira. Sim, concordo perfeitamente com o Luís Filipe Vieira, mas eu acho que ele não devia ter se lembrado mesmo agora disso, porque ao longo destes anos todos que lá está, devia ter olhado para isso a tempo. Não é agora que estamos em cenário de eleições pensar nisso. Vamos partir já para uma ponta final. Vamos avançar para o teu golo da semana. O meu golo da semana, eu acho que vai para Jackson Martínez. Foi um golo belo e feito. Eu acho que ele redimiu-se depois daquele falhanço colossal, poderemos dizer assim, no Dinamo, no jogo do Dinamo para a Liga dos Campeões. E acho que foi um ótimo golo. Poderia dizer também no de Luís, horas a seguir à morte do seu pai. Eu acho que também é um golo bonito de se ver. Não queres dizer outro? Já agora fica o golo do Rui e do Marcelo. Pois, isso para a semana, que eu chuto a bola para o lado deles e eles poderão dizer isso. Muito bem, vamos também então aos cartões verde e vermelho. Cartão verde vai para as apostas de Isidoro Pereira no jogo com o Beira-Mar. Acho que foram acho que os jogadores que entraram, Castro e Turbe, deram boas indicações. O Futebol Clube do Porto, sem o que fica um bocado diferente, eu acho que é um pouco mais fraco, mas eu acho que se todos os jogadores se apoiarem uns aos outros, a equipa fica mais sólida e poderá dar ótimos resultados. Cartão vermelho. Cartão vermelho, eu gostava de ter aqui o Marcelo, porque... eu acho que você iria rir. Eu, o cartão vermelho, vou chamar o papagaio, que é o vice-presidente do Benfica, Rui Gomes da Silva, porque ele só vem a falar quando eles têm maus resultados. Vem a falar, criticar o árbitro, criticar tudo e mais alguma coisa. Eu acho que ele diz que já estavam de sobreaviso para o jogo da Académica. Se estavam de sobreaviso, porque é que ele não falou antes? É a mesma coisa que uma pessoa ter uma casa, telefonarem a dizer que lhe vão assaltar a casa e ela não ligar e só outro dia telefonar à polícia: olha, assaltaram uma casa, eu sabia, mas eu não disse nada. Eu acho engraçado isso. Se estavam de sobreaviso, eu acho que deviam ter denunciado. Eu acho que fica mal ao futebol português falarem assim. Eu acho que é incendiar os ânimos dos adeptos e desculparem-se em coisas que não fazem sentido. Muito bem, fica o cartão verde e vermelho do Daniel Barbosa, que estará de regresso para a semana, assim como esperamos nós, e a partir da próxima semana já estaremos cá os quatro: o Daniel Barbosa a representar o Porto, Marcelo Dias a representar o Benfica e o Rui Fernandes do Sporting. E portanto avançamos já de seguida para a rubrica Só Motores com o Jorge Alas. Antes deixo-lhes jogos da jornada 5. A jornada 5 que arranca na sexta-feira com o Paços de Ferreira Benfica e o Vitória de Guimarães Braga. Para sábado, Sporting Estoril, Rio Ave Porto, Varamar Vitória de Setúbal, Olhanense, aliás, para sábado fica mesmo o Sporting Estoril e o Rio Ave Porto. Para domingo é que ficam os restantes 4 jogos: o Varamar Setúbal, o Olhanense Nacional, o Gil Vicente Moreirense e o Marítimo Académica. São esses jogos da jornada 5 que arrancam então na sexta-feira com essa visita do Benfica à Mata Real. Vamos então agora à rubrica Só Motores com o Jorge Alas. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma rubrica Só Motores. O destaque desta semana vai para o Grande Prémio de Fórmula 1 em Singapura, que decorreu neste domingo. O grande vencedor foi Sebastian Vettel, de Red Bull, que ficou à frente de Jason Button, da McLaren Mercedes, e de Fernando Alonso, da Ferrari, que ficaram nos outros dois lugares do pódio. Com esta vitória, o atual bicampeão alemão ultrapassa Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton na tabela de classificação, ficando agora em segundo lugar do Mundial, a 29 pontos de Alonso. Já Lewis Hamilton, da McLaren Mercedes, que tinha conquistado a pole position, desistiu à passagem da 23ª volta, quando parecia embalado para outra vitória, devido a problemas mecânicos. De resto, esta corrida ficou marcada pelos inúmeros incidentes, dos quais se destaca o embate do Mercedes de Schumacher no Toro Rosso de Jean-Éric Vergne, que provocou uma das duas entradas do safety car durante a corrida. Devido a este e outros incidentes, a prova prolongou-se tanto que a organização foi obrigada a terminar a corrida ao final das 2 horas de limite. Assim, apenas 59 das 61 voltas foram efetuadas no circuito de Marina Bay, em Singapura. A próxima etapa da temporada será no dia 7 de outubro, em Suzuka, no Japão, que verá Schumacher partir com 10 lugares de penalização na grelha devido ao acidente que protagonizou em Singapura. Ainda no círculo da Fórmula 1, muito se especula sobre quem será companheiro de equipa de Alonso na Ferrari no próximo ano. No entanto, notícias recentes apontam para que o brasileiro Felipe Massa continue a ocupar o cargo de segundo piloto da Ferrari em 2013. Viremos agulhas para a competição sobre duas rodas. Neste fim de semana, o autódromo do Algarve foi palco de grandes corridas de motas. O italiano Max Biaggi, da Aprilia, apesar de não ter vencido qualquer uma das corridas do Grande Prémio de Portugal, saiu de Portimão com a liderança reforçada do Mundial de Superbikes. Biaggi, que foi quarto classificado na primeira corrida e terceiro na segunda, passou a somar 347 pontos, mais 30,5 do que o mais direto perseguidor, o britânico Tom Sykes, da Kawasaki. O italiano Marco Melandri, segundo classificado mundial até à prova portuguesa, foi vítima de uma queda na primeira corrida e nem sequer participou na segunda, tendo sido mesmo assistido no Hospital de Portimão. As duas corridas de Superbikes Algarvias foram então vencidas por Tom Sykes, da Kawasaki, e por Eugene Laverty, da Aprilia. Desta forma, Max Biaggi tem tudo para conquistar o título na última prova do Mundial, marcada para 7 de outubro no circuito francês de Magny-Cours. Ainda no Autódromo Internacional do Algarve, houve uma consagração de campeão. O turco Kenan Sofuoglu, da Kawasaki, conquistou o título mundial na categoria Super Sport, ao terminar na segunda posição a corrida do Grande Prémio de Portugal, que foi ganha pelo francês Jules Cluzel, da Honda. Miguel Praia, o único piloto português a disputar a prova, terminou na 17ª posição. Antes de terminarmos, importa ainda dizer que o português Álvaro Parente foi forçado a abandonar a prova de FIA GT1 em Nürburgring, mesmo antes de entrar em pista. Isto porque o seu colega de equipa foi forçado a desistir da corrida na sequência de incidentes nas primeiras curvas. Por hoje é tudo. A rubrica São Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá! a rubrica Só Motores com o Jorge Alas. Agora vamos à rubrica Notícias de Ciclismo, uma parceria, o programa Bola na Área e o site noticiasciclismo.net. Esta edição, esta rubrica é com o Pedro Rocha. Boa tarde a todos, boa tarde Ricardo. Começamos com o BTT, como é hábito. Nesta semana tivemos a penúltima prova da Taça Regional de XCO da Associação de Ciclismo do Porto, onde Vítor Santos da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira saiu vencedor na prova realizada em Matosinhos. Foi a sexta prova, penúltima. Vítor Santos bateu assim Ruben Nunes, que tem sido o grande dominador da taça, e perfila-se agora uma prova espetacular na última jornada, que será já na próxima semana em Recarei, com a sétima prova da Taça AC Porto. Para além disso, no BTT, Ruben Almeida venceu a Maratona dos 5 Cumes, penúltima prova também da Taça de Portugal de Maratonas, alcança assim a geral da Taça em Elites e a geral da Taça Absoluta. Para além disso, o Brasil Ride começou, prova por etapas no Brasil, onde temos Luís Leão Pinto e Tiago Ferreira, a dupla portuguesa, a dominar desde logo. No domingo começou o Brasil Ride, prova por etapas realizada no Brasil, onde uma dupla portuguesa, Luís Leão Pinto e Tiago Ferreira, começou logo a dominar. O prólogo foi vencido pela dupla portuguesa, que mantém assim, que lidera assim a geral, embrigando a camisola amarela. Passando para a estrada, tivemos esta semana os sempre importantes campeonatos do mundo, como é claro. Em primeiro lugar, Tony Martin revalidou o seu título em contrarrelógio individual. O alemão não tinha toda a concorrência, digamos assim, mas de qualquer das maneiras há que lhe dar valor, pois deixou em segundo lugar Taylor Fini e em terceiro Vasil Kiryienka. Desta forma, Tony Martin ganha o direito a usar a camisola do arco-íris no contrarrelógio por mais um ano. Na prova todos querem ganhar, a prova de estrada. Aí foi Philippe Gilbert que venceu. O belga teve uma época muito abaixo das expectativas, depois de um contrato milionário com a equipa BMC, mas justificou tudo nesta corrida. Gilbert foi imperial, como fez no ano passado, atacou sem dar qualquer hipótese a todos, e apesar de ser perseguido por Alejandro Valverde, por exemplo, e até por Eduardo Bolsonaro, não deu qualquer hipótese, não perdeu qualquer tempo e conseguiu cortar a meta já a festejar. Por sua vez, os portugueses estiveram mais uma vez muito bem. Rui Costa ficou no 11º lugar, beneficiando de um excelente trabalho da equipa e da sua qualidade, como é claro. Teve sempre André Cardoso ao seu lado praticamente até ao último momento, e mesmo assim Rui Costa, apesar de não ter entrado no top 10, fez o melhor resultado de sempre português, batendo a Cássio da Silva. Portanto, boas perspectivas para o futuro com Rui Costa. Quanto ao segundo lugar, foi ocupado por Edvald Bolsonaro, no norueguês continua a mostrar que é um dos melhores ciclistas neste tipo de provas, e em terceiro lugar, Alejandro Valverde. Pois é, o veterano Alejandro Valverde, apesar dos 2 anos que esteve fora e ter regressado este ano, fez uma época a top e termina com um pódio nos campeonatos do mundo. O quarto lugar foi para o muito jovem John Degenkolb, da Alemanha. O puro sprinter chegou bem na frente, mesmo assim, e conseguiu então este quarto lugar. Portanto, boas perspectivas também para este ciclista, que tem feito uma excelente época. Para além disso, esta semana ficamos a conhecer o Giro de 2013, que terá a inovação de subir o Galibier, portanto, uma das etapas mais míticas da Volta à França, para a parte do Giro. O que é que virá aí? Será que a Vuelta vai subir a torre um dia destes? Para além disso, foi também apresentada a equipa IAM Cycling, uma equipa de base suíça, que promete ser uma equipa competitiva, pelo menos nomes tem para isso: Henrik Hausler, Thomas Lofquist, Gustav Larsen, John Chop, são algumas das contratações para esta equipa, que militará no escalão continental profissional e promete então fazer nascer aqui uma grande equipa na Suíça. Na agenda para a próxima semana, duas provas muito importantes. Desde logo, o Campeonato Nacional de Maratonas, que se realiza em São Bartolomeu de Messines, a prova que atribui então a camisola que distinguirá durante uma época o campeão nacional em maratonas. Para além disso, teremos também a última prova que contará com os melhores corredores, certamente da região norte, a disputar este título, que é já bastante importante no panorama ciclístico nortenho e mesmo nacional. Foi então esta a rúbrica Notícias de Ciclismo, uma colaboração do site noticiasciclismo.net e do programa Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas. Rúbrica Notícias de Ciclismo, esta semana mais uma vez com o Pedro Rocha,